Boa tarde. 895, boa tarde. Reparte ao término, Guardião 01. Siga. Livre táxi, altímetro no 013, chama para o ingresso. Torre Salvador, gol 1807, externo baixar travado. Sente 1807, livre pouso na 10, vento 130 graus com 139, altímetro 1013. Livre pouso, na 1-0-1003, ajuste. Boa noite, poderia confirmar para o Azul 4032? Positivo, reautorizado para 3.510 via Mário. 3.500 via Mário, Azul 4032. Pode atingindo 2.500, Vitorinho da Juliette. Essa é a parte de pronto. Preço Interlagos, rotatório agora de transferência. Estou gostando. Gol 1-396, passando dunas. Agora torre 1-8.95. Torre 1-1-8-9-5-1-3-9-5. Quilo Tango Romeu, mantenha-se visual e chame agora a torre em 118.95. 2-9-5, obrigado. Reportaremos externo, 1-3-9-5. Torre, boa tarde, o Papa Tango, Quilo Tango Romeu. Boa tarde, Quilo Tango Romeu. Ingresso na final 1-7, reduzindo na medida do possível, aguarde autorização para pouso. Sim, a ingresso na final 1-7 seria o número 2 após a aeronave estar em dona? Afirmo, porém temos também a aeronave ingressando na pista para alinhar e decolar. Sim, a gente vai reduzir na medida do possível, se enquadrando como número 2, o que ele está movendo. Passou externo, baixa travado, gol no 396. Sente vento 1-4-0 graus, fundo 29, altímetro 1-0-3, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 1-3-9-6. Meu pé, altímetro 1-0-3, passaria do 2-2-3. Estimativa descendo na mesma proa para 4.000 pés do 2-2-3-1. Boa tarde, aguarde. Azul 4032, desça para 2.000, autorizado ILS. 2.000, autorizado ILS, azul 4032. Janeiro 6314, boa sem identificação, via Mari, desça para 4.000 com 1-0-3. Sete via Mari para 4.000, passa 1-0-3, passa 1-0-3, passa 1-0-3. Janeiro 6314, afirma autorizado. Passaria do 2231, número 2 na aproximação. Esse mantém 3.000, altímetro 1-0-3. Descendo para 3.000-1-0-3, no ajuste, o passaria 2231. Gente, mantém. ambiência visual, altímetro 1093, reporte para descida, Vitor Índia Juliette. Passarindo 2231 no curva direita para o A1 no 60. Direita 1 no 60, 2231. Casco uniforme, livre decolar da 17, atenta à esteira de turbulência, vento 140 graus, cono 3 nas. Saredo 2231, apresente proa livre LS, desce mantenha 2000 pés, informe estabilizado. Descendo para 2000 na presente proa, informará estabilizado o passarinho do 2231. 0 pela esquerda, reporte a ingressão do final no 7. Solo 396, solo 48, livre à direita, solo 121 decimal 9. Direita, solo 219, 396. 2 estabilizou no final da, do X-ray. Dente azul completa a aproximação LS. As 2 milhas e meia do externo, chame torre 118.95. Completa com a torre 1895, azul 4032. Quilômetro no 0 no 3. Ele aponta no 7, que ele está movendo. Salvador, boa tarde, azul 4032, final da 1-0. Gente, vento 1-4-0 graus, 1-2-9, altímetro 1-0 no 3, aguarde autorização para pouso, 4-0-3-2. Guardando autorização para pouso, azul 4032. Esquece que o uniforme, decolado aos 4-9, chame controle 1-9-8, bom voo. Obrigado. Patango Whisky, Oscar e uniforme, renda decolagem, com altitude para Valença. Autoriza 2500 direto. Uniforme, sub e mantenha 2500 pés pela linha do litoral. Reporte corrigindo Valença, autorizado direto 2500, chame nivelado. Whisky, Oscar e uniforme. Salvador, este é o voo 649 para puxa acionamento, posição número 2. 7, o voo no 649, aguarde apenas o parqueamento de um Boeing da companhia no gate 3, à sua esquerda. Assim que a aeronave parquear no 3, está autorizado iniciar no 02 e chame para o táxi. Gente, a aeronave da companhia parquear no 3, inicia o puxa, voo 642. Salvador, autorizaria o 649 então já acionar aqui para usar o ar acionado na posição? Está autorizado. Acione na posição e aguarde o pushback. A aeronave já está ingressando aqui no pátio principal, ok? Muito obrigado. 648 da 649 da Gol. Autoriza 045 para o Whisky Alcinicone? Somente 2.500 aguarde. Ok. Passaria do 2231, chega a torre em 118.95. Grato, boa. Salvador, eu passaria do 2231, estabilizado no final. Passaria 2231, reporte externo. Cortará em terra. 649, está autorizado o pushback e chame para o táxi. É, que entendeu o livre push com 649 na posição 2, tá? Série 2231, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-4-0, graus, condo 3-9, altímetro 1-0 no 3. O passarinho 2231, baixado e travado. Livre LS, informe estabilizado. Sente para 2, estado 1-0, 1-3, autorizado, via vai reportar estabilizado no localizador 63, no passo. Série 2231 no solo ao 56, livre direita, solo 121, decimal 9. Grato, boa. Agora eu passaria do 2231. Passarei do 2231, táxi via Alfa Juliette para remota 14 do pátio principal. Alfa Juliette, remota 14, pátio principal, passaria do 2231. Alô, 1649. Com 98 a bordo, 23 de autonomia, alterna Aracaju para o táxi. Sete, plano 649, autorizado táxi à direita, via Índia, e no ponto de espera da 1-0, chame a torre em 1895. O ajuste é padrão. Sete, gol 649, direita Índia, quando no ponto de espera da 1-0, torre 1895, plano 649, com ajuste padrão. De Salvador. Tango Romeu autorizado, Morro de São Paulo, mil pés, decola da 1-7, via corredores Axé e Caixa Prego, primeira curva à direita, 19-8 o controle, 18-9-5 é a torre, e o transponder é o 0-1-2-4. localizador, acionar 63. 63, 14, passou Duna, completa final ILS, torre 1-18, decimal 95, boa tarde. Retorno, vai retornar, tempo, acionar na frente, boa tarde. 07, no PUB, chame a torre em 118-95, com acionamento, boa viagem. Fala, sem parar? A linha decola da 1-0, vento no 40 graus, quando 3-9. Linha decola então, e a estacionada azul. Oi, Salvador, no cenário 63-14, uma milha para o estado. Sente o 6314, vento no 40 graus, quando 3-9, altímetro 1-0 no 3, aguarde pista livre. Vai lá, passadeiro, estacionar 63, vamos lá. É o senhor voa R9? Afirmo. Engole o fito. Obrigado. Pronto, Romeu, Tiradentes, Pituaçu, chamei agora a torre em 118, decimal, 118,95, Romeu. Romeu, prossiga. Gente, o novembro Oscar Romeu segue para a final da 35, reparte na final. 1-4-0 graus com 1-3-9. Na 63, 1-4, livre pouso na 1-0, vento 1-4-0 graus com 1-3-9, altímetro 1-0, 1-3. Sente, livre pouso na 1-0, acionar 63, 1-4. Sono 649, decolada 59, chama controle 1-9, decimal 8, bom voo. 119-8, voo 649, bom trabalho, hein. Doli Salvador, voo 1-649. Sono 649, boa tarde, contato radar vigilância, prossigo com o meu autorizado, sono 649. Seguinte, conforme autorizado 649. Controle, boa tarde, voo 925, tem informação criada. 925, boa tarde, ação identificação, vigilância, desça 2000 via ponto, altimetro 1-0, 1-3, voo 925. Ação identificação, 2013 via ponto, voo 925. Paulo Salvador, boa tarde, está 3-1-5-5, informação criada. 3-1-5-5, boa tarde, está autorizado. Guarulhos, nível 340, via Peruísque 50, decola da 1-0 com a primeira curva à direita no perfil da subida da EL, após da EL Leda, após Leda DCT Bidev, para interceptar a aerolinha. 19,8 é o controle e o transponder é o 5410. 340 autorizado para Guarulhos pela Upper 50, decolada 10, curva à direita, saída da EL após Linda e Bidev, interceptar a aerovia. 198 controle, 5410 transponder, está 3155. Está 3155, correto, chame pronto no portão 9. Chama. 013. Eu chinei 6314, táxi lento, via Alfa, e aguarde antes da Juliette. Seu portão previsto é o 01, ainda encontra-se ocupado por um aeronave da companhia, ok? Frente Alfa, aguarda antes da Juliette. Vou acionar 63. Estou no autorizado, aproxima direto para a intercepção. Gente, autorizado, não, é melhor ficar Romeu. Eu. Afirmo. Afirmativo, irei checar junto ao Inferno. O que temos aqui no sistema é o portão 01. Aguarde só um instante, continue o táxi em frente, eu já retorno aqui. Ok, muito grato. Entrou no 013, aguarde para o táxi, temos helicóptero pousando, vai ingressar no pátio. Chiné 6314, solo voltado. Vou pegar. O seu portão, a sua área de parqueamento modificou novamente. Agora será remota 12, remota 1 a 12. Vai parquear próximo a um Airbus da companhia. Ingresse na Juliette e prossiga para remota 1 a 12. Vai ingressar na Juliette para remota 1 a 12, 63. Término. Vindo para o guardião. Reporte ao término. Voltará ao 01. Whisky, Oscar e uniforme, ciente no ar. Obrigado. Mantenha esse visual, o serviço será encerrado, frequência livre. Compartilhado e pronto. 649, passa nível 150, chega centro Recife em 125. Desse mal mundo, boa viagem. 25, obrigado, uma boa tarde. Tango Romeo, livre decolar do 17, vento no 3, 0 graus com o 9, né? do Quebec Serra, Salvador, prossiga. Mantendo separação visual aqui do Quebec Serra pelos corredores, reporte próximo rotatório. Romeu Papatango, mantenha a separação visual com o tráfego e reporte próximo à rotatória. Com separação, rotatória. Reporte próximo à rotatória, Romeu Papatango. Controle, boa tarde novamente, o Kilo Tango Romeu. Boa tarde, rotatória, Tango Zulu, informação certa. Boa tarde, aguarde. Abatão Kilo Tango Romeu, cena decolagem para Monte São Paulo, confirme 2500. Por gentileza, 2500 na Praia de Morro. 2500 direto Morro, afirmo, chame nivelado, Kilo Tango Romeu. 2500, Praia de Morro, chamarei nivelado, Romeu. 10 Tango Zulu controle, direto ITAP, reposto para a descida. 10 Tango Zulu. Zulu, ITAP, eu também vou nivelado. Firma rotatória da presente, que é da Xerra. Voo 1925, chamei agora torre 1895, boa tarde. 1895, obrigado, boa tarde, 1925. Torre, boa tarde, 1925. Boa tarde, Gol no 925, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0-9, altímetro 1-0-3. 1013, livre pouso 1-0, baixar travado, 1-925.